Canal CDs de Melody, o número 1 do estado do Pará. Chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração ficou por cima. E vai na fé,

falta para amanhecer. A saudade no meu peito hoje faz doer. Confessa que já tem uma nova relação. Everybody get your hands up.

controlo e minha mente desenha você. Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprime. É, vai na paz e vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Ficar com Deus, eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Fabiano, de Tailândia. Eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprime. É, vai na paz e vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Show Elson Virtuoso. Amor, tentei recomeçar. Não deu, nem pude evitar. Mas vacilou, brincou com nosso amor. Porque você me abandonou. Estado do Pará. Banda Anjos do Amor. Anjos do Amor. Apaixonando o seu coração. Super Lobão Live. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão me separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo alguma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. A janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia

não sou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Eu fiquei sabendo, foi gaia da sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. E seus amigos tentaram me avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Chifruda, o que há? Você levou, foi ganha, não foi asas na lua. Desça daí, seu cor, desça daí. Desça daí, seu cor, desça daí. Desça daí, chifruda, o que há? Você levou, foi ganha, não foi asas na lua. Como é que é? Banda Kene. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, despendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi gaia da sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. E seus amigos tentaram me avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar. Seu cor, desça daí. Desça daí, seu cor, desça daí. Desça daí, chifruda, o que há? Você levou, foi ganha, não foi asas na lua. Desça daí, seu cor, desça daí. Desça daí, galhudo, desça daí. Desça daí, chifruda, o que há? Você levou, foi ganha, não foi asas na lua. Da 007, Canal CDs de Melodia, o incomparável. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Vou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe em amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. 007. Quero te levar aonde mais ninguém levou, onde o ar cheira flores e as flores são espelhos de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. Siqueirão, Pássaro Fênix, o melhor, a aparelhagem mais bonita da saudade. Quantos você já amou? Poucos amei e bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, hein, vem? Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Alain Delon e Grupo Arrocha. Quantos você já amou? Poucos amei e bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, hein, vem? Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom o seu, o que aconteceu, deu certinho.

depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, e agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Enquanto a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em um mar de dor. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, Banda Anjos do Amor. Anjos do Amor, apaixonando o seu coração. Canal CDs de Melody. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Que insiste em amar você, ele mente e está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente a falta do carinho e do calor, e me culpa por levar essa dor. Banda Anjos.

aparelhagens, eu vou arrasar. Obrigado, meu Deus.